Quem sabe canta assim, ó. Vem. Quanto tempo te esperei, aos momentos eu passei. Se você não sabe o que é sofrer de amor, eu sei. Tanta dor na solidão, tão vazio o coração. Nesse dia sem você eu reparei, te amo mais do que pensei. Volta pra casa, diz que me ama. Esfria a cabeça, que a gente acerta as nossas diferenças. Não entro no quarto, nem deito na cama. Eu sinto seu cheiro e sinto vazio da tua presença. À noite eu ando pela casa, cochilo da sala, sonho em ver seu rosto de manhã. Deixa essa página virada, amor por nós, volta pra casa, devolva a cor pro dia de amanhã. Então vem! Quanto tempo te esperei, aos momentos eu passei. Se você não sabe o que é sofrer de amor, tão vazio o coração. Nesse dia sem você eu reparei. Quanto tempo te esperei, quantos momentos eu passei. Se você não sabe o que é sofrer de amor, eu sei. Tanta dor na solidão, tão vazio o coração. Nesse dia sem te amo mais do que pensei. Volta pra casa. Tem essa aqui também, ó. Não sei por que te quero assim. Você de mim faz o que quer. Às vezes juro que é afim, e outras que não é. Já tentei, já tentei por vezes te esquecer, e outra boca quis beijar. Eu te evito, mas quero te ver. Dá raiva de te amar. Não, eu não posso mais ficar assim, esperando a sua crise ter um fim, rezando pra você voltar atrás. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Vai, vai. Sou culpado, estou amarrado em suas mãos. Essa saudade, quando o teu corpo toca o meu, eu queria o fim das crises no teu coração. Quem sabe um dia a sua vontade será eu. Me dei todo e você desfaz. Minha recompensa é você concordar com tudo que me faz. Eu até consiga te esquecer. Sou eu. Quando o teu corpo toca o meu, o fim das crises no teu coração, a sua vontade será eu. Me dei tudo e você desfaz. Saudade, minha recompensa é você. Quem sabe um dia. Amor é pra sentir, não pra entender. Amor é pra sentir, deixa, eu me viro, deixa. Se é dessa maneira e você prefere, diz que me esquece e que não merece. Já fiz uma prece pra você voltar. Toda vez que eu olho pra você, sinto o meu corpo estremecer. Seu olhar perdido em meu olhar, e você tenta me convencer. Pra que eu viva sem você, só que mal de...